3232 para nível de 0050 via chegada a bordo. Senegal 019. Oceano Sexta para 2010, autorizado o sinal de TGATL X-Ray, reporte estabilizado no localizador. De ácido 2000, reportará. 09. Sexta para 4010, chegou a 2010 para 2209. Chegada 3, 2, 3. Alfa Tango, tem como informar o estado de pouso na localidade de destino? Este é o Alfa Tango, está com o curso de informar o estado da minha frequência em Procura Natal. Serra Lima, Decolar 55, controle 1208. 1208, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, decolado, Brasil Esporto, PFT Fio, água. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, contato radar, siga para a medida de 180, Rio, Serra Lima. Gente, Arborona, Serra Lima. Aqui no Serra Lima, direto elétrico. Direto elétrico. Se possível, vocês vão direto em Piauí, 250, aqui, na Plana Elétrica. Aqui no Serra Lima, direto elétrico. Direto elétrico, Serra Lima, direto Eu Lima e Faltino mantém chegada. E Salvador, gol 1160. 160, tráfego avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento no 80 graus, 1209. Walk. Gente, direto em cima, aqui do Pérez, obrigado. Chamei 333, completo de documentação. Chamei 3198, do final 95. 1189, chamei 633. O nome 60, fala 02, direita no 2119. 1219, grato, bom dia. Salvador, bom dia, chamei 6323. Pistola 0 livre, pouso autorizado, vento 190 graus, 190 mais. Livre, pouso, pistola 0, pistola Possível para Papa Angu. Gente, ela está falando, a área é proibida. Existe a área proibida de camaçari. Gente. Não proibiu na 79, chame o centro de Recife. Frequência É 392, Jomo. Jomo, 6392, né? Onde está o Alepatango? Aposto 206 da caixa aqui, Salvador. Gono 861, corrigindo, Gono 891, 4 manias, 2 doeste da pista do TAP, recebe uma ligação do direto do TAP. Autorizado, reassumir, droga de TAP, Gono 891. Convertido, Serra Lima, chegou centro, Recife, frequência 128.8 até o número 35.3. 3304, deixa eu ver, chegou da posse para nível de 2060, se levar na 0 na margem. Bono 891, deixa para 4010. Autorizado, passe de pé, Bono 891. Autorizado, ingresso à faixa aérea para o Atlas 7, pega o fecho. Estabilidade LSX-Way, Gol 2171, pessoal, né? 2171, com a gente continua a taxa na torre, no bom dia, 2171 estado, igual. Voo 2171 estado, pouso autorizado, pistão 0, vento 980 graus, 099. E depois, pistão 0, voo 2171. Autorizado 2000, irá reportar Negativo no eixo, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar segue com proa no Nordeste do Litoral. Agora está chorando seu controle. Proa Nordeste e Litoral. Aguardando transferência. localizador, Santo 3304. 7, direita, Fox, 1219. 1-8-9-9-5. Pode repetir as informações, Gol 8-9-1. 2-1-9, é o Livrea Fox, solo 2-7. Livrea Fox, solo 2-1, Gol 8-9-1. 2-1-9. 2-1-9. 0-2-3-0-2-3-2-1-3, autorizado final do Cotidimento RSS, reporte estabilizado no localizador. 3-1-7, agora é estabilizado no localizador do X-1-2-3-0. Salvador, bom dia, 3304, estabilizado o sinal do vento. 3304 é o estado, povo autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 1-1-9. Temos o povo autorizado, cabeceira 1-0, 3304. 3-0, Gol 9-3-0. Gol 9-3-0, chama o torno, 9-8-9-5. 8-9-5, 3-0. Elevador, bom dia, Gol 9-3-0. 3-0-3, decolamos 3-2, 1-2-0-8-4-2. Pouso autorizado, pistão 0, vento no 800, 09. Livre pouso, na pista 10 para Gol 1230. Pedro Cruz, Leda. Direto, Leda, obrigado, 3663. Ajustem por uma janela, desça para o nível 050, no direto do TAP. General 0019. Três zero, follow 3 direction, salto para o domingo, número small 9. 2-1 na área Colônia 250, foi direto, TAP. Colônia 96, deixa para 2000 pés, ajuste no 09. Autorizado no SX3, pista no 0, resposta habilitada. 2000 no 09, autorizado. Papa Romeu, Serra do Fiasca, controle. Serra do Fiasca, afasta mais quantas milhas, Salvador? Papa Romeu, Serra do Fiasca, ciente, mantém sobre a área de voo visual. Ajuste em Salvador, no 019, reporta a direção interlagos. Papa Romeu, Salvador, monitor. Bom dia, o Azul 445, quer te dar informação. Já me deu a Azul 4485, a senhora identificação. Está a vir, chegada para o Médio 1, para o nível de voo 170. Identificou a via Médio 1 para 170, o Azul 445. São 3663, no centro Recife. Frequência 1, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8. 3, 6, 3, copiou, bom dia, vamos lá. Desça para nível 140. Boa, 40, azul 445. Câmera 250, formatando tráfego, posição de 10 horas, meia dúzia de milhas. Como é que passou no nível 180, descida para nível 140, até 72. Diante, 6250. A velocidade é o seu critério, querida. Foi melhor. Pelo 6250 é o número 3 de aproximação do cantor de Mata Raspeja. Pelo 6250 Mata Raspeja, aguarde iniciar a revisão. Azul 445, deixa para o nível de voo 130. Para informação de tráfego, vai seguir tráfego na sua posição de 3 horas 4 milhas. Como na 10, passando o nível de voo 120, indecido, é 2320. Gente, desce 130, 4487. Entrou 726, aciona a identificação do seu nível de chegada para mais de 1, para o nível de 1130, e desce para 2509. Afirma. 445, desse cara nível 100. Agora 1900, azul 4485. Teste para 2000 pés, autorizado IMS, reportaria estabilizado, 62, 50. Azul 4485, teste agulho, informado, superado, desce para 3000 pés, deixa o chama 09. Para 3000 pés, 4485. Reautorizado em nível de voo 050. Azul 5196, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Até já. Torre Salvador, azul 5196, final. Azul 5196, assistiu a aproximação. Autorização de pouso, ajuste ao altímetro 1099. Confirme se visual, ajuste 1099. Ainda não. Testando faz como visual. Com visual agora. 09. Reduzindo 2109, 442. 00, como você 0009.